3152, solo aos 26, táxi à direita, via Alfa, Juliette, portão 2, mantém-me escuta. Direita, Alfa, Juliette, portão 2, tu escuta. Tá, 3152. Salvador, boa noite, o Azul 2713. Azul 2713, autorizado pouso, pista no zero, vento no 50 graus, 5 nós. Livre pouso 2713. Passarinho 2224, se aproximando da Juliette. Passarinho 2224, autorizado, esquerda para a área remota 1-2. Esquerda para a remota 1-2-2-4. Salvador Azul 4959. Azul 59 do Pátio 3, autorizado, acionar a chamitária. O 4959 teve uma troca de aeronave e acho que nosso plano ficou para 0214 para coordenação novamente. Eu tenho aqui para 0300, tá valendo ainda a mesma autorização, chama para acionar. Então você vai chamar para acionar, então 4959. Ah, autorização Salvador, muito boa noite. Vou 1170, bit número 7, Zulu. Autorização Campina Grande. É lá de quanto Campina Grande, o número 7 anos. É, poderia adiantar a saída pra mim? Só um minuto, o Azul 2713, solo 31, táxi à direita, via Alfa, Kilo, e 3, prevista a posição 4, Romeu. Fique atento à aeronave da companhia, o azul 4959, que já tinha sido autorizado também para acionar. Alfa, Kilo, Pátio 3, cara atento, 2713. Salvador, boa noite, parceria do 2222. 2222, autorizado pouso, bicho no zero, ventando 30 graus, 5 nós. 30 com 5 nós, autorizado pouso. O 2713 ingressa aí no portão 4 Romeu, a aeronave da companhia ainda tá no 4 Lima. Pente 4 Romeu 2713. Lula 70 para cópia. Pronto para cópia, 970. Está autorizado Campina Grande, nível 370, via Pesulu 10, Neuma, depois direto. Decola da 1-0, curva esquerda. Saída Buca, transição Zipar. Aciona 50-10. Controle frequência no 20 decimal 8. Autorizado, Campina Grande, 370, cuidado, Zulu, 1-0, Neuma, depois 0, Campina Grande. Bola da 1-0, com cor esquerda, sai da pista, transição, passo. Código transponder, 50-10, controle 208, ou 1-1-7-0. Correto, chão para acionar. Chão para acionar. 1-1-7-0. Passarinho 2222 no solo aos 37, táxi à direita. Via Alfa Kilo, pátio 3, previsto posição 3 Lima, não me desculpe. Alfa Kilo, qual a posição? 3 Lima no pátio 3. 3 Lima, pátio 3 na sua. Salvador, muito boa noite, eu chamar 6074. Puxa, né, agora 24, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 1,40 graus, 5 nós. Pouso, 1,0, Oceaneiro 6074. Salvador, o azul 4959, pushback acionamento 43. Autorizado, chame táxi. Manap táxi, 4959. Confirmado para o Oceaneiro 6074, pista opera em toda extensão. Afirmo, toda extensão. Obrigado. Oceaneiro 074, Solas 45, táxi direita, via Alfa e chame antes da Juliette, mantém minha escuta. Pode liberar via Alfa, mantendo antes da Juliette, Oceaneiro 6074. Delta 17 autorizado, deixa eu me dar. Volta tarde, gol 170. Está na posição do Zulu, 80 para 4.5. Chegou de cópia, 1.000. Estou igual no 3.004, estabilização Aracaju. Sou em Salvador, 3.398, na final da 1.0, visual. Você já está visual? Afirmativo. Ok, está autorizado o pouso, pista 1.0. Temos agora a chuva leve na vertical, com vento 1.60 graus, 8 nãs. Ok, livre pouso, 3.398. Sou Rio Azul 4959 para o táxi, 70 a bordo do 0330 de autonomia alterna, Salvador. Seixo 4959. Autorizado o táxi, até o ponto de espera da 1.0 e chame pronto para decolagem via Pátio Índio. Pátio Índio vai chamar pronto para decolagem, 4959. Oceanero 6274, aguardando antes da Juliette. Da 074, mantém a posição. 074. Mantém a posição 6074. 6074. O gol 1.170 na Franco Tati, eu dei de 1.59 a zona de 4.15 ao 10 na Major. Autorizado o táxi, vai seguir um ATR da Azul que está saindo do Pátio 3 agora, até o ponto de espera, chama pronto no ponto de espera via Pátio Índia. Pátio Índia, segue o ATR, reporta o ponto de espera para o gol 1.170. Autorização Aracaju. Gente, estou ciente, eu vou de cópia, 3.54. Ok. Sou 3.398, solo 5.1, táxi à direita, mantém-me escuta via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama essa Juliette, 3.398. Oi, Salvador, boa noite, Azul 5127, final de meia dúzia de milhas, fui LS. Azul 5127, ciente autorizado pouso, bicho no zero, vento 1.60 graus, 8 nós, chuva leve agora mais na final e ainda um pouco na vertical também. Ciente das condições, livre pouso 5127. Xanem 6074, a qual a aeronave da Gol está saindo do pátio agora. Ingresso à esquerda, portão para área remota 14. Center, Janeiro 6074, após o gol, segue remota 14, Janeiro 6074. Azul 4959 no ponto de espera, mantenha. Mantém, 4959. Passarinho 2228 para qual pena? 2228. Autorizado nível 180, voo direto para Conquista. Decola da 10, curva direita. Saída Arbor 1, depois voo Elefa. E na rota vai Elefa, pilore direto. Aciona 5005, controle frequência no 20, decimal 8. Salvador, Conquista, Rio 0, direto, decola da Ouro 0, direita, Árvore Elefa, quase direto ao piso. 5-0, 5, controle 08-22-22. Correto, chama para acionamento. Obrigado. O 3398, segue a aeronave da Oxeneca entrando no pátio aí via Juliette, portão 10. Juliette, para 10, 3398, boa noite. O número 70, pode esperar o número 2, mantém a posição. O número 70 na... como segundo, mantém a posição. O número 354 para copiar. Prossiga. Autorizado Aracaju, nível 230 via Whisky 33. Decola da 10, curva esquerda. Saída Puca e depois o Aru. Aciona 5013 e o controle frequência 20, decima 8. Autorizado 230, Aracaju, saída Puca, depois Aru, transformando de 501, 3, controle 08, voo no 354. Correto, deixa eu pressionar. Sim. Boa noite, 6258, ciente, aguarde autorização de pouso. Azul 5127, solo 55, táxi à direita, via Alfa e chama antes da Juliette, mantém me escuta. Via Alfa antes da Juliette, mantém e chama o 5127. Autorizado o pouso, vento 1 no 60 graus, 8 nós. Azul 4959, autorizado, Alemão 310. Alemão 310, Sou igual 354, prospecto treinamento no 5. 354 no 5, aguarde. Aguarda. Aproxima-se da Juliette, o 5127. 527, esquerda, portão 1. Esquerda, portão 1, obrigado, boa noite. Comandor, o passarelo 2228, puxa de treinamento, informa que é um pouco de 25 das observações da saída Arbor 1. Eu tô ciente, compra então o perfil inferior na remota 12, está autorizado, chama para o site. Autorizado, compra inferior 2228, chama para o site. Rua 258, solo 58, táxi à direita, via Alfa e chame antes da Juliette, mantém o escudo. Alfa 37, Azul 4959, autorizado a decolar, Venturno 50, grau 59. Autorizado a decolar de 4959. Bruno 70, autorizado, Lema 10. Lema 4959, decola ao 00300, controle 120, decima 8. 1208, o azul 4959. O 6258, esquerda, portão 7. Esquerda, portão 7, 6258. O passaria 2228, pronto para o TAC. 5-1-4-18, Salvador. Fica atento à aeronave que está entrando aí para parar no portão 7, o chanel está em sentido contrário. Assim que ele estacionar, pode iniciar o seu táxi e chame no ponto de espera pronto. A pausa do chanel está aparecendo, tá? Chama o ponto de espera pronto, 2-2-2. A sua posição aí, tá, o portão 7 está aberto, né? Vai, Chico. O 6251, fique atento, ingresso a portão 7, atento à aeronave da Azul, que já, ou da passarela, que está ali já próximo para iniciar o táxi. O número 70 autorizado a decolar, 150 graus, 8 lá. Autorizado a decolagem, 10 gol 1170. Gol 354, coordena com a equipe de parte, na aeronave da passarela que está passando aí a cauda e vindo da sua esquerda. Assim que ela passar, pode iniciar seu push ou vai. Ok, gente, vou acordar com o pessoal. Gol número 70, decola 03, controle 2008. 208, boa. Três Salvador, boa noite, Azul 4062, LSX-8, aqui em cima. Azul 4062, sente o valor, Stano. Sente. Estamos com uma chuva aí na aproximação, as últimas aeronaves já próximas externas avistaram, ok? No corte visual. Obrigado. Monte perde no zero, prova, passaria 2228. Gente, mantém a posição, passaria 2228. Vai manter. Tempo me fala de imediato, 2228. Sim, a aeronave na aproximação já passou o externo, mandei a posição. Ah, tá. Torre Salvador, Azul 2. 9544. 9544, você. Atualização nessa? Tá firme, aguarde só um minuto, Agopé. Sente. Azul 4062, avistou. Autorizado pouso, pistão zero, vento 1, 40 graus, 5 nós, 4062. Autorizado pouso, pistão zero, Azul 4062. Pode continuar para o Azul 4062 se a pista está molhada? A pista está úmida, ok? Sente. Azul 462, Solo 08, Ribeira Direita, mantenha sua frequência, Alfa Kilo, Pátio 3. Ribeira na direita, mantendo a frequência, Alfa Kilo, Pátio 3. Azul 402, boa noite. Noite. Soio no 354, para o táxi. Está com POB de 162. A autonomia é de 12,45, alternada em Recife. Passeira 2228, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 150 graus, 049. Livre decolagem, 2228. Volta 5, a taxia, diferente, parte do Taxi Índia, ponto de espera da 0, chega pronto, que nega 1014. Tem que estar em frente, Índia, ponto de espera, chama 2 de novo, e o ajuste agora no 0, no 4. Passeira 2228, decolou 09, controle Salvador 208. 208, boa. Azul 9544, cópia. Copia. Autorizado, quer abrir o Serra Golf, nível 210, curva à esquerda na saída Puca. Transponder 5095, controle Salvador 208. Utilizado 210, São Gonçalo do Amarante, saída Puca 5015 208, 27 é o 9544 azul. Azul 9544, saída Puca. Saída Puca, azul 9544. Correto, chame pronto. Chamará. Torre no 354, quanto espera pronto? Para 354, olhar e manter, pistão no zero. Ali mantendo zero, bom, 354. Azul 9544, a saída Puca, transição Aracaju. Puca Aracaju, grato. Puca Jama Aracaju. Puca Jama Aracaju. Confirmo. Gona 354, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 40 graus, 029. E o decolagem Gona 354? 4, Tricolor, Zuno 3, controle Salvador 208. Dois Salvador, boa noite, gol 1-2-2-2. 1-2-2-8, visual com campo. Afirmo. Negativo, hein? Negativo. Zona 0, vento no 70 graus, 03. Ok, mensagem para o 1-2-2-8, ainda negativo visual. Ok, estou chamando visual com campo. Para visual. Torre Salvador, dois, o 9544, pátio 3 para pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi. Camarão, 9544. Forma 228, visual. 228, preciso corrigindo. Pouso autorizado, pista no 0, vento 170 graus, 039. Sente pouso autorizado, não no 0, bom, no 228.